favelado igual nós, como uma flor no lixão. Não era pra tá lá, mas já que tá, encanta podridão. Resolvo problemas na ginga do partideiro. É como ver o Ronaldo encobrir o goleiro. Quero amigos no quintal, sem hora pra acabar. Sabota pensou nisso quando escreveu um bom lugar na vida. Eu creio que tudo tem seu tempo certo. Deus anda comigo, então dane-se o resto. Revoluções nascem em prol de ideias justiceiras e não com pessoas sentadas em cadeiras. Regras e leis, pessoas inúteis não são capazes de mudar comportamentos fúteis. Verdadeiro debate vira lata, só late. Sou folgado como a minha, as calças modéstia à parte. Mais completo que o Bradesco Supremo. O resto que se contente em ser meia boca ou meio termo, a dor sentida não será só de cotovelo. Então se cuida, porque daqui pra frente é só atropelo. Eu vou deixar a vida passar. Ficou pra trás quem não conseguiu amar. Que se dane o mundo, eu tô bem assim. Agora é daqui pra frente, vai por mim. Eu não vou deixar a vida passar. Ficou pra trás quem não conseguiu amar. Que se dane o mundo, eu tô bem assim. Agora é daqui pra frente, vai por mim. Vai por mim, vai por mim, yeah. Ele achou que eu iria perder. Ganhei. Ele achou que eu iria correr. Fiquei. Ele achou que eu era um perdedor. Jamais. Vai ter que olhar pra cima pra ver onde eu tô. Então vai. Ele achou que eu iria perder. Ganhei. Ele achou que eu iria correr. Fiquei. Ele achou que eu era um perdedor. Jamais. Vai ter que olhar pra cima pra ver onde eu tô. Porque o bem maior é ser bem maior. Porque o meu melhor é o meu suor. Meu bem maior é ser bem maior. Porque o meu melhor é o meu suor. Silêncio. Só derrota abstraiu na marra. Maestro do sample, só nas gambiarra. Tá com nós, rapaz, talento vem de berço. As coisas mais valiosas nunca tiveram preço. Problemas vão e vêm como ping, pong. Pode vir, bato no peito igual King Kong. Mafiosos na trilha, raiz seu olho brilha. Na sagrada levada, da sagrada família. Pra chegar onde eu tô e mostrar meu valor. Ultrapassamos comédias, vacilão e falador. Espírito sincroniza, pega os bagulho e agiliza. Deixa o resto aí viver. Amuado nas brisas, falar, fazer, plantar, colher, vencer. Isso muitos nunca vão fazer. Faço por amor, também prazer. Se vacilar, corro por mim e você. Mata a ignorância como quem mata a sede. Não entendeu? Deixa com nós daqui pra frente. Eu não vou deixar a vida passar. Ficou pra trás quem não conseguiu amar. Que se dane o mundo, eu tô bem assim. Agora é daqui pra frente, vai por mim. Eu não vou deixar a vida passar. Ficou pra trás quem não conseguiu amar. Que se dane o mundo, eu tô bem assim. Agora é daqui pra frente, vai por mim. Vai por mim. Vai por mim. Um homem abstrato disse: vencedor, escreva sua história na pedra, pois nem o ímpio, nem o tempo irão rasgá-la.